258, boa noite, autorizado Chega da Mar e descer, mantenha 50. 0 Sam, 3858. Pastor Ciência, serviço radar terminado, a 65 milhas de nordeste do Velho Salvador. Chama agora a Aracaju, na frequência 120.3, bom voo. Informador, boa noite. 971, informação é 400 Galeão. Boa noite, 1971. Informação Foxtrot em curso. Eu tenho 360 já aprovado para o Galeão. O senhor conferiu 360, gostaria de recordenar o 400. Copia 360. O 1971, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Zuluno 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida Dael, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5126, voo no 971. 360 Galeão, Apresulo 10, SMAP, Lufto, Barbacena, 10, com a direita, Dael, transição Motiva, 208-5126, baixa uma pushback, treinamento, posição 1. Tente 1971. São 3858, sem restrições, desça para 2 de meu país, ajustado no 0 no 8, livre, ILS X-Ray, pistão no 0, reporta estabilizada. Autorizada, direto zona, portanto, 3858. Autorizada. Zona na proa, 2858, direto. Sim, sou passageiro autorizado para de dona. Avando dona, certo, 3, 2, 3. Prossiga. Avando dona, 1096, boa noite, autorizada a chegada mar e desce e mantenha o 50. Você precisa de vano por hoje, tá? Ou permanece mar? Enxantão livre para o Editap 1096. Excelamento, Gol 971, portão 1. Não aprovado no 971, não chame táxi. Vai chamar, Gol 971. Estabilizou, tá? 3858. 3858, complete canal Chame Torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, TAM 3258, boa noite, passando o Simbra, baixado e travado. TAM 3258, boa noite, existe altímetro 018, tem livre pouso, pistão no zero. O vento no 50 graus, 06 a nós. Livre pouso no zero, TAM 3258. Confirme. Zero meio ciência, pro Ejo Angena, que a gente pede escuta do controle, reporte final para pouso. Uno 096, desça para 3.000 pés, sem instruções, estado no 098. Uno 098, 3.000, Uno 096. Obrigado. Táxi, com 971, 54 a bordo, Campinas, 350 na minha. 3858, Alfa, chama ingressão direto, senhor. Alfa, 71, maravilhoso. Polo 971, copiado, 350, Campinas, confirme, 054. Campinas. Copiado, 971, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 0 no 8. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, tem um bom voo, gol 1971. Como 18, táxi da ponte espera de 9, 8, 5, boa noite. Frango Vitor, Kilo Delta, boa noite, autorizada a chegada, manda, isso aí, mantenha 3.000 pés, sem restrições, registrado no 098. Firme. Obrigado, dona da presente, Vitor, Kilo Delta. Para ingresso, Juliette, está na 3858. Livre ingresso, portão 03. 03, obrigado. Vento 150 graus, 069. A linha decolada 10, gol 971. Para 2.000 pés, o ajuste permanece, livre LS, reporta no localizador. Reportar a localizadora no 08-790-09. Estou confirmando, é 03 para o 3858. Eu, Pedro, estão com o 3858, o portão final é o 3, né? Afirmo, 03, correto. Confirme, 06? 03, 03. 03, obrigado. Controle 1096, intercepta o localizador. Flash final, SM Torre 1895. 295. 08971, boa noite. Controle Salvador, 1971 da Gol. Boa noite. Gol 971 no contato, se mantém nível 360 na saída até a Leda pós-morte. Tá, é o Leda Morte 360, 1971. Estou no zero. Solicita reduzir um pouco a intensidade de luzes de pista de papi. Cruza agora 180, sente da informação, eco, na chegada mais. Marro meu Foco Terra Novembro, esse ano de identificação, desça via até 2000, justo no 098, agora GLS X-Ray. 7 via, até 2000, Foco Terra Embaixada de travado, ciente pouso autorizado para o 096. Ciente, no 096, livre pouso no 0. O Gol no 096, solo 04, livre à direita, chumaçalo, 121, décimo 9. 1219, boa. Solo Gol 1096, livrado. Pelo 096, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, portão 096. 06 prossiga. Guardião 06 prossiga. Prossiga, Guardião 06. Guardião 06, recebe controle de Salvador? Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Novembro, teria condições de entrar em contato com o Guardião 06? Ah, vou tentar o contato aqui. Guardião 06, Fox, Sierra Novembro, na nossa escuta. Mativo, Guardião 06, como recebe o controle? De Guardião 06, mantenha suas condições visuais, 500 pés, reporte no Través de Pituaçu. Foxtrot Sierra Novembro, é grato pela ponte, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, velocidade a critério. Chama estabilizado, está liberada a velocidade, o Fox Sierra Novembro, descendo a 2.000 pés. Poderiam baixar a cidade de farol desse. Tem uma viatura no pote 3 com farol muito forte e que está atrapalhando o pessoal que taxia na alta, é isso? Isso, duas estão ali, ó. São duas, estão passando aqui do lado esquerdo. São duas paradas ali, você tem que ver. Estão com o rotativo lá ligado dela. Então o farol é apontado justamente para taxiway. São dois com farol no máximo. Ô, gente, eu vou reportar aí com o pessoal da Inferno, obrigado. Controle o foco tradicional, mas pequeno desvio à esquerda, só para evitar uma formaçãozinha à nossa frente. Gente, foco trot Sierra Novembro, reporte estabilizado, após termos de desvio. Chama estabilizado o ILS X-Ray Down Roger, foco Sierra Novembro. Eu estou a bordo do pátio militar, gente, prepare a subida com o Jaguardi, um minutinho para guardar. Com a antena 3395, com Recife, do 971, boa noite. Boa tarde, ok? Controle, Guardião 06, passou, Pituaçu. Guardião 06, torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, boa noite. O Gol 1096, na escuta? Prossigo. No 096 já foi reportada a situação ao fiscal de pátio da Infraero, vai tomar as providências devidas. Sim, obrigado. Passou para o Pituaçu, quando autorizado, direto pátio. Senso autorizado, direto pátio, o vento no 30 graus, 079, essa porta solo controlado, Guardião 06. Fica autorizado, direto pátio, chamando solo controlado, o Guardião 06. Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Novembro, ciente, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 118, muito obrigado, Foxtrot, Sierra Novembro. Torre Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Novembro. Tem 2.000 pés, estabilizado no procedimento ILS X-Ray da pista no zero. Solicita pouso na pista no 7, né? Gente, Papa Romeu, Fox, Sierra Novembro, deixa o altímetro no 018, reporta o marcador externo para cancelamento do plano silêncio e prossegue visual para a pista 17. Pode dar presente, acabamos de passar o Duna para ingressar na base da pista 17. Gente, o Papa Romeu, Fox, Sierra Novembro, forma um Alfa Sierra 55 que efetuará pouso do hangar próximo à cabeceira 17. Acuse visual com o mesmo e está autorizado a final 17, prosseguindo visual. Quem está visual, então, vai procurando pelo tráfego e chama na final da 197. Fox Air November. Muito obrigado. 35218, controle Salvador. Desce inicialmente para nível 160, QNH10, 18. Vou indo para o Edmari para interceptar a chegada Mari. Nível 160, voando Mari. 35218. Uno 40, cotejamento correto, rumba 05. Chame pronto para o início do táxi, rumba 05. Número 3 para aproximação. Uno 973, pronto para cópia? Prossiga 973. Uno 973, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Aprazulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5161, gol 1973. Autorizado. Sierra Bravo Golf Lima 360 via rota do plano, Aprazulu 10, MAP, Luz, Nova Vida. Decola da 10, curva direita, da El, transição Motiva. Controle 1208, acena 5198, gol 1973. 5961, cotejamento correto com 1973, chame quando o próximo puxar. Samará 973. De 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 120 para o 050, um Airbus 319. Gente, 35218. 35218, desça para nível 120. Nível 120. Guardião 06, considera o solo 13, sequência livre. Igualmente. Como é que é o acionamento do 973? Portão 8, aprovado, gol 973, chame pronto para o táxi. Autorizado Samara Táxi, gol 973. Lembra, sala 14, poderia confirmar o pátio, querida, prosseguir? Backtrack, parado. Tá. Gente, autorizado backtrack, livre primeira esquerda, estacionar frequência livre. Controle, ó, 3518. 5218, prossiga. 319, daí 5090. É, ele tá precisando usar em Salvador também? Afirmativo, 5218. Ok, mas então ele tá bem reduzido, né, de velocidade. O 5218, a aeronave que o precede está com 290 nós de ground speed. Ok, o 3518, então tá reduzindo a velocidade. 5218, redução de velocidade a critério. Exato. Gente, reduzindo. 5218. Duna 2000 estabilizou, do Vitor Filadelfo. Vicente, Papa Tango Vitor, Kilo Delta. Complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 900. 1895, Vitor Kilo Delta. Oi, boa noite, é o Papa Tango Vitor, Kilo Delta, final LS. Vitor Kilo Delta, hoje é o altímetro 018, continua a aproximação e agora autorização de pouso. Gente, a intenção é modificar para 17 do externo, está presente. Vira a base pela direita, 17, Vitor Kilo Delta. Gente, você já confirmar prosseguir visuais até a final 17? Confirme? Prosseguir visual até a final 17? Afirmativo, cancela na presente, está propondo e gira a base pela direita, 17. Gente, está autorizado o plano de instrumento cancelado no meio, está autorizado final 17. Gente, autorizado, Vitor Kilo Delta. 3.10.08, já reduziu para 180 mais. Gente, 5218. 5218, o tráfego grupo precede está com 270 nós de ground speed. Ok, aqui eu fico mais alguns minutos no ar dos momentos assim. Se eu começar a me atrasar muito e atrapalhar alguém atrás, você me avisa, por favor, que eu nem acelero. É 3522. Livre cruzamento Rumba 05, após Delta e Alfa. Chame para ingresso Taxiway Juliette, Rumba 05. Tirando base da 17, tá embaixo travado, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, livre pouso, pistão 17, o vento 120 graus, 092. Livre pouso, Vitor Kilo Delta. Rumba 05, livre ingresso na Juliette, contorno Pacho após Índia, autorizado até o ponto de espera pistão no 0, ajuste no 0, 1 no 8. Do ponto de espera pistão no 0, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, Rumba 05, tenha um bom voo. Boa noite. Zero, poderia confirmar a paz, queira prosseguir? Gente, eu estou sendo a frequência livre. Golfa 0.0. Estou no 973, POB 37, 420, alterna para 37. 420, Brasília, por gentileza, só o TOB? 37. 037 a bordo, copiado. Volvo 973, táxi aprovado via pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018. Do ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 95, Golfo 973, tenha um bom voo. Autorizado, pátio. 0.0, 2295, 2, 2. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Localizador visual da André 662. Da 3662, complete a aproximação, chame a torre em 1185 da 3662, boa sorte. 352-18, desça para 2000 pés, QNH 1018, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. 2000 pés, 1018, autorizado X-Ray, reportaria estabilizado. 0-0 e reporte 3. Dois Salvador, TAM 3662. TAM 3662, registro altímetro 018, continua aproximação e aguarda pista livre. Aguardando pista livre, TAM 3662, sim. TAM 3662, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, no 09. Livre pouso no zero, TAM 3662. 2 Salvador, boa noite, Goro 973, ponto de espera no zero, pronto. 973, mantenha o ponto de espera no zero. Mantém. 1205, decolados 23, time controle, 120, decimal 8. 208. Controle ao rumo para 75. Rumba 05, contato radar na decolagem, suba para nível 090, saída lotar. 090 na lotar. Autorização para pouso, ajuste altímetro no 08. Magarana, aguarda a autorização, 5298, 28. Salvador, TAM 3858, centro de informação aqui, solicita nível 350, Fortaleza. Copela, TAM 3858, informação em curso Golf 370, já tenho aprovado para Fortaleza. Copiei o 37, gostaria de recoordenar o 35. Não, 370, por gentileza. TAM 3858, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via rota do plano de voo, nível de voo 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti, controle 120 decimal 8, transpondo, correção, transponder 5171, TAM 3878. O TAM 3858 está autorizado Fortaleza 370, conforme A primeira aerovia após Frotia, Upper Zulu 19. Da 10, primeira curva esquerda, Momo Frotia. 1208, controle, 5171, na 3858. Correto, 3858, portão 3, chame pronto para o posto de back acionamento. Chamará, obrigado. 3662, autorizado, alfa, aqui no pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, atento 3662. Confira. 3662, autorizado, alfa e quilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. Alfa, quilo, atento ao sinalizador. Gol 973, Lima tem câmbio 010. Lima tem câmbio 010, gol 973. Críptico 218, Salas 28, Lira direita, chama solo 121, décimo 9. Direita 219, obrigado, você vai. Solo Salvador, muito boa noite, outro IP 5218, lembrou na sua escolha. Boa noite, trip 5218, autorizado Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 5218. Alfa e Kilo até o pátio 3, lá atento ao sinalizador, trip 5218. Mano 0, agora 973. Chame 6310, controle Salvador, desça para nível 050, QNH1018, autorizado a chegada Mari. Está presente, TAP, Chame 6310. Presente, TAP, 6310. Bono 973, decolar 230, chame controle 120, décimo 8. 208, boa noite. Bom voo. Obrigado. Tony, boa noite, é o Gol 973, decolou na sua escuta. Gol 19973, controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída dela. Saída da El, subindo para o 360, gol no 973.